5 autorizado, decolagem 10, vento 140 graus, 99. Livre, decolagem da 10, voo 2065. Alcozou 9 mil, essa pluma, reporte visual com o campo. Vai, né, bem, vai, reporta visual. Decimal 8 Rio, autorizado descida 2000 pés. Está autorizado o final do procedimento ILS que foi da pistona 0, é posto estabilizado. Salvador, Gol 2065, decolou. Gol 2065, contato radar decolagem sobre a via Sanvo 1 para nível de voo 360. Sanvo 1, 360, Gol 2065. Avisar para o campo, Eco Zulu 9, vamos lá. Apatango Eco Zulu 9, me parece. Instruções para pouso, chame torre 1 no 8, decimal 95. PS 295, bota base 9. Salvador, bom dia, Eco Zulu, November. Então, Eco Zulu, November. PNH 1097, vento 130 graus, 8 mais para cheque. Reposta através da RMA, Eco Zulu, November. Reposta através da RMA, Eco Zulu, November. Vai dar remar o Eco Zulu November. Autorizado o pouso, pistão no 7. Vento 140 graus, 9 nós. Pouso autorizado, Eco Zulu November. via Gol 1230, pronto no ponto de espera da 10. 1230 autorizado, olha aí, via Gol 10, vento 130 graus no 0 norte. 1230, a linha decola, pista 10. Ecos Blue November, no solo 32, confirmando parte 5. Brasília Papá, frequência de estacionar. Ecos Blue November. Mantém o ponto de espera da hotel, Marinha 7065. 7065, mantendo a hotel. Azul 4207, complete final do procedimento, chame torre 1 no 8.95. Obrigado, Azul 4207. Comandor, bom dia, Azul 4207, final IDS, visual. 4207, QNH 10 17, o vento no aeródromo 130 graus, 7 nós, autorizado pouso, pistão 10. 10 17, livre pouso, pisco no Azul 4207. Duna, ajuste de altímetro em Salvador, 1097. 17, direto Duna, desce a 050, Romeu Romeu Bosco. Chegou 1230. Controle, bom dia, Gol 1230, analisando 1500. Bono 260, bom dia, contato radar decolagem, suba via Puca para nível de voo 370. Via Puca, nível 370, Bono 230. Chame Centro Recife em 1251, no caso negativo no 28.35. 251, 2835, Centro Recife, Goro 065. 165, confirme se decola da interseção e da cabeceira no zero. Gente, autorizado, olha aí, Maria. Agora a gente está fazendo decolagem, o Maria 05. O qual 207 no solo 37, libere a direita, chama o solo no 209. 209, boa. Autorizado decolagem, vento do 30 graus, 09 nós. Controle Salvador, muito bom dia, o voo no 739, libra 230 para 1-0-7 da Juliette. Voo no 739, bom dia, sem identificação, desça nível de voo 050, voo direto ITAP para interceptar a chegada da Bomé de Uno, ajuste em Salvador, 1097. Acionoide, autorizado da presente ITAP, desce para o 050, ajuste será 1017, voo 739. Papa Romeu Golf, reautorizado descida 2000 pés, ajuste de altímetro 1097, está autorizado o final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reporte estabilizado. Ativo Vester 1017, leia o procedimento, ILS X-Ray reportará com estabilizado, Romeu Romeu Golf. Confronto, Salvador Marinha 7065. Marinha 7065, contato para a decolagem, suba via Cora 1 no Bravo para nível de voo 060, passando 2000 pés, autorizado no Rana Pro de Coral. Subindo via Cora 1 no Bravo, cruzando 2000 pés, autorizado pro a Cora 1. Marinha está dando. Ono 230, chame centro Recife, 125 decimal 45, caso negativo, 26 decimal 85. 2545, 2085, obrigado, bom dia, Ono 230. 2, bom dia, Gol 1648, ponto de espera 1-0, pronto. 1-4-8, autorizado, ANI decolar 1-0, vento 1-4-0 graus, 1-0 nós. Ali decola, Gol 1648. Controle Salvador, muito bom dia, tá? 3485, cruzando 210 para 150, tem que ter informação do LS. 3485, bom dia, Sane Identificação, desça nível de voo 050, vou direto na proa de TAP para interceptar a chegada da Bomed 1. 050 e TAP, Bomed 1, 3485. Ajuste de altímetro 907, está autorizado o final do procedimento e ele é excluído da pista 90, aposto estabilizado. Autorizado 2000 com 1017, reporte estabilizado e ele é excluído da 10, Gol 1739. Controle Salvador, bom dia, Gol 1648. Gol 1648, bom dia, contato radar decolagem, suba via Puca para nível de voo 350. Via Puca 350, no 648. Mobilizando o localizador, Romeu Romeu. Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, complete final do procedimento LS X-Ray, chame torre 1 no 8, decimal 95. Desculpa, não sei, obrigado. E boa, Papá Romeu, Romeu, Romeu, Romeu Golf, onde ele é estão no 0? Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf, continua a aproximação, reposta Ninja Serra, que negar no 0, no 7. Ativa, reposta lá no marcador, a intenção é após o marcador cancelar e pouso não no 7. Gente, eu gosto do Ninja Serra para cancelamento do plano de voo. O Papá Romeu, Romeu, Romeu Golf. Para. Presente, Romeu Negócio, problema em cancelamento, pouso... Não, não sai. Romeu Negócio, ainda presente. Autorizado base pela direita, base curta, chame na final do ano 7, o plano IFR cancelado agora às 4:08. As duas ano 7, reportará na final, Romeu Negócio. Pega no 40, autorizado, alinhar e decolar, pistão 0, vento no 30 graus, no 0 nós. Base para final no 7, baixar travado, vamos ver um negócio. E por meu gol, estou cruzando o pouso, pista 1 no 7, o vento não tem 0 graus, mas 0 longe. É livre pouso na 1 no 7, vamos ver um. Decolou 5-0, 1-2-0-2-1-8, controle, vamos. 040, bom dia, Xerané 140. 040, bom dia, Xerané 140. 140, contato radar na decolagem, suba via saída PUCA para nível 350. Via PUCA, 350, Xerané 140. Bono 648, chama o Centro Recife, frequência 2545, alterne 2685, bom dia. 2545, 2085, gol no 648, boa. Linha 7061, controle? Escuta, controle. Dê uma atitude que prossegue para Ilhéus. 060. Descemos 064 no modo Charlie. Oito, quatro, cinco, desça 2000 pés, autorizado o final do procedimento ILF X-Ray para pista 0, reporte estabilizado. Estarei estabilizado, então a 3485. Salvador, é o Cascavel 72. Cascavel 72, acende identificação. Aident, 72. Cascavel 72, mantém nível de voo 180, voo direto na proa de coral. Aente, mantendo 180, direto coral. Gol 739, estabilizado LF X-Ray. Gol 739, completo final do procedimento, chame torre 1 no 8, decimal 95. 1895, graças, até daqui a pouco. Salvador, muito bom dia, o Gol 939, estabilizado, ILS passando sim para embaixo para baixo. 739, QNH no 0 no 6, autorizado pouso no 0, vento 1 no 0 graus, 089. 2016, autorizado pouso, Gol 1939. Enfim, 125 decimal 45, caso negativo 12.000 decimal 85. 125, 739 no sala 58, direita no 12.9, sala. Stan 3485. Stan 3485, complete final do ILS X-Ray, chame torre 1 no 8.95. 1895, bom dia. Bom dia, Stan 3485. 3485, continue aproximação, reporte da Índia Serra, que legal, no 0 no 6. No 0, 1 no 6, vou reportar estabilizado. Passando, Índia Serra configurado, tá? 3, 4, 5, QNH no 096, autorizado pouso 10, vento no 30 graus, 7 nós, tá? 3485. Livre pouso, 3485. 7758 da Azul com Aquilo cruzando 220 para o 50. Azul 2758, ação de identificação, desça nível de voo 050, voo em direto ITAP para interceptar a chegada Bomé de Uno. 050, vamos ITAP para Bomé de Uno, Azul 2758. A senhorita libera a restrição de velocidade para a gente abaixo de 1 centeno? Azul 2758, canceladas as restrições. Azul, grato, muito obrigado. Prossiga para Patanga Juliette, Quebec, Kill. Juliette, Quebec, olá, governador, estacionado 0154 na transponder. Seguindo para o nível 115, para nós. Juliette, Quebec, Kill, livre ascensão até 105, reporte atingido. Juliette, Quebec, Kill, até 115. Criado 115. Juliette, Quebec, Kill, confirma o tipo de equipamento? Jorge, bom dia, Azul 5197, pressiona esse pronto, pronto, espera 10. Azul 5197, está autorizado, decolar, dá 10. O vento é 150 graus, 10 nós. A linha de decolar da 10, Azul 5197. Azul November, ciente, reporte alinhado e pronto na cabeceira 35, a saída é a mesma. Ou melhor, a saída é manter a proa norte, restrito a 1000 pés, e após chamar o controle, ok? Desconsidere a saída que foi paga, axé. Ele deverá previsto. Vou alinhar na cabeceira 35, está autorizada a decolagem. O vento é 140 graus, 10 nós. 2758, voo direto Duna, desça 2000 pés, ajuste de altímetro 1096, está autorizado o sinal do ILS X-Ray para pista 10, reporte estabilizado. Voando Duna, o azul vai descer para 2000 pés com 1016, autorizado o procedimento e reportará estabilizado. 2758 azul. Azul 5197, decolada ao 05, chame o controle 120.8. Com controle 208, azul 597, obrigado, bom domingo, Cristiano. Pede. Zulu November, decolada ao 06, chame o controle 120.8. 08, November. Posição do Eco, Zulu November, decolado na sua escuta. Capitão Eco Zulu November, contatar na decolagem sobre regras de voo visual para nível de voo 105, confirme a proa ideal para o destino. Ascendente é 105, a proa ideal da presente é 317, senhorita, Eco Zulu November. Salvador, bom dia, voo 9128, informação Kilo, cruzando 205. Voo 9128, aciona identificação, desça nível de voo 050, na proa de Bomédia para interceptar a chegada da Bomédia 1. Descobriu Bomédia, Bomédia 1, possibilidade de voar direto em TAP? Negativo, mantém a proa de Bomédia, Gol 9128. Controle Salvador, Azul 5197, bom dia. Passa, decolou 2700, nação 1. Azul 5197, bom dia. Contatar a decolagem. Suba nível de voo 320 na proa de Leda. 320 no rumo de Leda, Azul 529597. Papatango Eco Zulu November, autorizado voar direto do destino quando possível ser estimado de pouso. Voando direto do destino, Eco Zulu November, só um minuto para o estimado. 099. Está falando 10, voo 1395. Eco Zulu November, copiado 1500. November. O Chanel 6200, aciona identificação, desça nível de voo 060, via chegada Bomed 1, ajuste de altímetro 10 no 6, informo que é o número 3 na aproximação. O avião 128 autorizado voar direto ITAP. Direto ITAP 9128. São 395, decolada 08, controle 120, décima 8. 208, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, muito boa tarde, voo 395, sambo 1, 1400 pés. 1395. Contato a decolagem, suba via São Bruno para nível de voo 360. Via para o 360, gol 1390. Estamos em Leste Quebec, Kilo, prossiga. 2055 autoriza a regressa a Sudeste, pode ver a cruz atendendo? Afirmativo, Juliette Quebec, Kilo. Gente, Quebec, Kilo vai regressar a Sudeste, pode ver a cruz atendendo para o 195. Autoriza voar lenta ao Gol 395? 1395, autorizado voar na produção. Boa salvo, Gol 395, obrigado. Dole 9128, dizer direito 075, 5 minutos. Gol 9128, copiado, reporte quando possível para o ITAP. Amarei a plano ITAP 9128. 128, reautorizado, descida 3 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 6. 3 mil, passe de desvio, autoriza, dona? Aposte no término de desvio, gol 9128. Passarei, 9128. Chalé 6200, reautorizado, descida 4 mil pés, ajuste de altímetro 1 no 0 no 6. Deixa para a zona 8, tá? 9128. 9128 autorizado, Vana, para o Edidona. Edidona, igual 9128. Para o controle? É o Gol 395, informações pesadas sobre Sambo e Leda. Por gentileza, coordenar com o controle, com o centro Proadmotiva. Gol 395, inicialmente está livre de desvios, aguardando a Proadmotiva. Chanel 6200 autorizado voar direto, Duna. Chame torre 1 no 8 decimal 95. 1895, bom trabalho, senhorita. Qual foi o meu pro ideal para a Motiva? Motiva da presente seria 206. Perdão, 233. Gente, Gol 1395 inicialmente está livre de vírus. Após cruzar nível de voo 180, será autorizado a pro de Motiva. Certo, após 180, Motiva, o 395. Gol 9128, desça 2 mil pés, autorizado o final do procedimento ILS X-Way da pista no zero, reporte estabilizado. Controle Salvador, eu Cascavel 72. Cascavel 72, prossiga. Solicito atenção para 200. Pode coordenação com o centro Recife, Cascavel 72. E o 197 chame centro Recife em 1251, no caso negativo 128 decimal 35. 51 alternando 2835 azul 5197, bom dia. Marinha 7065, serviço radar terminado, 56 milhas setor sudoeste de Salvador, chame controle Ilhéus na frequência 120 decimal 1. Cascavel 72, reautorizado subida nível de voo 200. É, o Cascavel 72 livrando 180 para 200. Passando 180 para o 360, está pronto o Baltimore, gol 1395. Pente, gol 1395. M200, desça 2.000 pés, autorizado o final do procedimento ILS X-ray da pista 1.0, reporte estabilizado. 2.000 pés, dentro do ILS X-ray da 1.0, reporte arraio estado 8.62.00. Controle, boa tarde, gol 9.62. Bom dia, sua identificação, desça nível de voo 050 via chegada Bomed 1, ajuste de altimetria em Salvador 1.06. 1.0.6.0.5.0.9.62. Controle Salvador, muito bom dia, Chanel 6.3.37. Chanel 6.3.37, bom dia, sua identificação, desça 4 mil pés, via chegada Bonfi, ajuste de altímetro 1.0.6. 3, chegada Bonfi, descendo para 4 mil pés, 1.016 no ajuste, 6.3.37. 1395, chame centro Recife em 1251, caso negativo 128 decimal 35. 31-2835 com Recife, gol 1395, obrigado, bom domingo, bom trabalho. Estabilizado, gol 9128. O 9128, complete final do procedimento, chame torre 198 decimal 95. 895, bom dia. 72, chame centro Recife, 1251, caso negativo 128 decimal 35. Salvador, bom dia, 9128, estabilizado, X-ray 10. 9128. Autorizado o pouso, na 1.0, vento é 1.40 graus, 1.09. Se pouso na 0, vou na 1.22. Gente da Kilo. Passar do 9804, sendo identificação, sem contato ao radar 55 milhas, setor sudoeste de Salvador. Mantenha a parede Bomed e reposte o ideal de descida. Muito obrigado, mantendo o Bomed. Já no ideal de descida, passaria do 9804. Passaria do 9804, desça nível de voo 140. Solicito que mantenha a velocidade na descida de 2209 ao número 3 na aproximação. Entendido, restrito a velocidade máxima de 220 nós. Confere? Afirmativo. Positivo, mantendo a velocidade reduzida, passaria do 9804. Gol 962, pequeno desvio esquerdo devido à formação, quando possível, ITAP, senhora. Gol 962, livre de desvios, aguarde para fazer o ITAP. Aguarde. Controle, o Xanã 6337, voltando. Sim, para o controle. O Xanã 6337, tensão mais próxima, se possível, cancelar para seguir pela base da 1.0, ok? Sim, Xanã 6337. 6337, confirma a velocidade indicada? No momento, 330. Pente, reduz a 2509. Reduzindo para 2509, 6337. Uno 962, vai na proa de Duna. Duna na proa, 962. Uno 962, confirma sua velocidade indicada? 250, 962. Pente, tem condição de manter o 250 até as proximidades de TAP ou Duna? Afirmativo. Pente, grata. O Xander 6200, complete a torre 198, decimal 95. 4235, bom dia. Arma até o 035, Eco Zulu 9 até o Tio. Gente, copiado. Zulu, bom dia. O Xander 6200, X-Ray 90. O Xander 6200, ciente. O vento é 130 graus, 10 nós. Pouso autorizado na 10. Porta 1-0, Oxa 62, 00. 00, torre 1-98, decimal 95. Alívia, Gol 962. Confirma para o controle? Está livre a descida para o Gol 962, Felipe. Gol 962, eu autorizado a descida 2.000 pés, ajuste de altímetro 10016. 2016, 962. Xander 6337, desça 3.000 pés, ajuste de altímetro 1.06, reduza 2.209, é o número 2 na aproximação. É, reduzindo para 2.20, descendo para 3.000 pés, é o número 2, 6337. Tango Eco Zulu November, serviço radar terminado a 48 milhas setor noroeste de Salvador, para serviço de informação de voo alerta, chame Recife, em 125 decimal 45, caso negativo no 26 decimal 85. 2545, 2085, Eco Zulu November. Controle, Juliette, Quebec Kilo, pronto para lançamento. Quebec Kilo, reporte lançamento na frequência livre. Reportou na livre. Time estimado de homens ao solo. Mais 5 minutos estou no solo. Gente. Bem que ele vai parar a descida. Gente. O controle 6337 está cruzando, já cruzou o 70 para possibilitar já a base da ONU dela, da presença. O Xander 6337, negativo, mantém o perfil de chegada, informe que se cancelar será o número 3 na aproximação. Sim, 6337. Autorizado final do procedimento ILS X-Ray da pista 10, reposto estabilizado. Vai cortar, 962. Está na descida, Juliette Quebec Kilo. Está passando Juliette Quebec Kilo, desça 4 mil pés após a critério, reposto passando 050. Quebec Kilo, agora passando 050. Xanel 6200 no solo, uns 25, chame o solo, 21 no decimal 9. Quando as Quebec Kilo solicito que sua descida seja no setor norte de Veracruz.